Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E o Riff Service desta semana é mais um dedicado a lançamentos de 2019. Vamos ter mais um Riff Service carregado de novidades e vamos iniciá-lo com os suecos Crazy Licks, uma daquelas grandes bandas de hard rock que poderiam tomar a bandeira do hard rock no mainstream. E do álbum Forever Wild vamos ficar com a música Silent Thunder. Para vocês, Crazy Licks, Silent Thunder. Adrenaline taking me higher. My distant needs are single. E nesta primeira sequência, após Crazy Licks, quem nos apareceu foram os Fortune. E do álbum Fortune, ficamos com a música Overload. E terminamos esta sequência com o projeto que conta com o vocalista Harry Hess, o projeto First Signal. E do álbum Line of Fire, ficamos com a música homónima Line of Fire. E vamos agora para uma nova sequência, e quem nos vai aparecer são os Bad Hoven. E do álbum All the World's a Fake, vamos ficar com a música Don't Bother Me. Para vocês, Bad Hoven, Don't Bother Me. Don't bother me. e após Beethoven, quem nos apareceu foi Restless Revolver, e do álbum Running Dry ficamos com a música Balls of Fire. E terminamos esta sequência com os suíços King Zebra, e do álbum King Zebra ficamos com a música Bad Reputation. E vamos agora para uma nova sequência em que vamos ter uma banda portuguesa e outra banda brasileira. E vamos iniciar com os portugueses Affair. E do álbum Less Ain't More, vamos ficar com a música South Bay Blues. Para vocês, Affair, South Bay Blues. Down, down, down, you know. Me E após os portugueses, a Fair, ficamos com os brasileiros, Jukebox from Hell. E do álbum Eu, Deus e o Rock and Roll, ficamos com a música Carta Amiga. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com três instrumentais. E vamos iniciar com Paul Gilbert. E do álbum Behold Electric Guitar, vamos ficar com a música Love is the Saddest Thing. Para vocês, Paul Gilbert, Love is the Saddest Thing. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de virtuosismo instrumental, após Paul Gilbert, ficamos com Ivan Tsanov. E do álbum A Brave New World, ficamos com a música Lust for Lust. E terminamos esta sequência com Joe Stump. E do álbum Symphonic Onslaught, ficamos com a música Hit the Deck. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas, e vamos iniciá-la com Hardline. E do álbum Life, vamos ficar com a belíssima balada Page of Your Life. Para vocês, Hardline, Page of Your Life. Made you alive. I'm not afraid to die. e nesta sequência de baladas após Hardline, que nos apareceu foram os Dark Blue Ink, e do álbum Linked to Life ficamos com a música Island of Thoughts, e terminamos esta sequência com os Hardley, e do álbum Hardley ficamos com a música Se Te Vas. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar ao hard rock puro e duro, e vamos iniciar a sequência com os Dogface, e do álbum From the End to the Beginning vamos ficar com a música Alone Again. Para vocês, Dogface, Alone Again. I'm alone again. I can't you understand? I'm alone. I took it just a little too far. She said, no, baby, take me home. I spent the rest of the night at the bar. It doesn't really matter to me. There's better fish in the sea. She said, first you gotta love me, or you'll never get to fuck me. So I guess I'm history. You don't have to show me the world, 'cause baby, I've seen it all before. It doesn't matter what we do tonight. No, it just doesn't matter at all. Dos Dogface, que nos aparece são Strip, e do álbum Glad to Meet You Sucker, ficamos com a música It Doesn't Matter. E vamos agora para uma nova sequência com dois nomes clássicos da história do rock, e vamos iniciar com os germânicos Lucifer's Friend, e do álbum Black Moon vamos ficar com a homónima Black Moon. Para vocês, Lucifer's Friend, Black Moon. Moving on, we'll see. it's nothing here. No goodbyes. Count your blessings that you've got the time. Take the highway till you reach the end. Across that line. Oh, across that line. Oh, black moon. Yeah, black moon. Nesta sequência com nomes clássicos, após Lucifer's Friend, quem nos apareceu foi o guitarrista Don Felder, guitarrista que fez parte da banda The Eagles, que aqui nos aparece em carreira a solo, e do álbum American Rock and Roll, ficamos com a música Limelight. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência cantada em castelhano. E vamos iniciar com a banda La Dama Juana, e do álbum Sucia Seducción, vamos ficar com a música Sucia Seducción. Para vocês, La Dama Juana, Sucia Seducción. Yeah. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E neste Riff Service dedicado a lançamentos de 2019, após La Dama Juana, ficamos com o Escudo. E do álbum Llanto Digitalizado, ficamos com a música Ciego. E terminamos esta sequência com os Terminal Face e do álbum Um Nuevo Sol, ficamos com a música Ânsia de Poder. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas, e vamos iniciá-la com Scarlet. E do álbum Scarlet vamos ficar com a música In the Night. Para vocês, Scarlet, In the Night. E nesta segunda sequência de baladas do nosso Riff Service, após Skelet, quem nos apareceu foram os Gypsy Rose e do álbum Reloaded, ficamos com a música December Night. E vamos agora para uma nova sequência e quem nos vai aparecer é Michael Thompson Band e do álbum Love and Beyond, vamos ficar com a música Don't Look Down. Para vocês, Michael Thompson Band, Don't Look Down. Oh, e após Michael Thompson Band, quem nos apareceu foi os Lone Rider, banda que conta com o vocalista Steve Overland. E do álbum Attitude, ficamos com a música Fast Train. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com Sammy Hagar and The Circle. E do álbum Space Between, vamos ficar com a música Free Man. Para vocês, Sammy Hagar and The Circle, Free Man. Ooh, baby, let's walk this road together, hand in hand till the end of time. Always and forever, we'll always be together. Always and forever, we'll always be together. Always and forever, you and I will last forever. Always and forever, ooh, babe, let's stay together. E é com David Coverdale e seus muchachos que terminamos o Riff Service desta semana. Iniciamos esta última sequência com Sammy Hagar and The Circle e a música Free Man, e terminamos com Whitesnake. E do mais recente, Flesh and Blood, ficamos com a música Always and Forever. E é com Whitesnake que me despeço do Riff Service desta semana. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e um forte abraço. Eu sou Gabriel Souza. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. Rock on!